porta está fechada e tem te faltado pão. Se o desânimo chegar, não te desanime. Tem que passar. Não te desesperes tanto, Deus enxuga teu pranto e a vitória vai mandar.